Nosso tema dessa tarde é como Deus age. Como Ele age? Todos nós já pensamos, ou pelo menos podemos pensar, o que precisa ser feito no mundo para torná-lo melhor? O que nós esperamos que aconteça para tornar o nosso mundo, nosso planeta todo, um lugar melhor de se viver, um lugar mais correto, mais feliz? Quando a gente pensa isso, a gente normalmente tem essas ideias que partem daqui para fora. São tudo coisas que não estão em mim. A solução está fora de mim. É o que a gente acha. E como é que a gente espera, então, que essa mudança necessária seja feita? De que forma que a gente acha que vai se tornar esse lugar melhor que nós desejamos? Nós esperamos que Deus faça alguma coisa e que, de uma hora para outra, se modifique tudo? Ou será que nós esperamos que cada um de nós tenha consciência da sua possibilidade para fazer essa mudança acontecer? Porque Deus não é aquele ser que às vezes a gente imagina como uma forma. É muito mais do que isso. É a origem de tudo. É um princípio muito mais sutil do que a gente pode conceber. E todas essas mudanças, Ele nos criou, a todos nós, para que a gente consiga levar essa plenitude a efeito. Então, quando a gente pergunta como é que Deus age, a resposta é simples. Ele age através de cada um dos seus filhos. Se nós olharmos a própria natureza, ela executa o papel correto dela. Ela produz, ela gera, sem aguardar nada de volta. Os animais, cada um colabora da sua maneira, dentro da sua escala. Nós, humanos, também. Só que nós temos muito mais capacidade de promover isso. E às vezes o que falta, de repente, é esse entendimento. Mas como é que a gente faz para poder agir em nome de Deus? Parece até muito grande isso, né? Agir em nome de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho. Cada trecho do Evangelho que a gente folheia, a gente vai ver que tem uma palavra que constantemente ela é repetida. É a caridade. Porque é a caridade que vai fazer com que esse desejo dele, essa necessidade de mudança que nós esperamos, que ela aconteça. Porque existe tanta desigualdade no nosso mundo, e essa desigualdade ela não foi produzida por Deus, porque Ele criou todos nós iguais. E Ele dá as mesmas chances a todos, da mesma forma, todos os dias. Ele derrama, Jesus diz, Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Ele não diz para esse que merece sim, para aquele não. Então, o que falta, de repente, é nós compreendermos a forma que nós temos que fazer com que essa bênção seja por nós absorvida e retransmitida. Porque nós estamos recebendo. Se não estamos recebendo toda, é porque nós estamos fechados a elas, com os olhos, com os ouvidos, com a mente. Nós não estamos conseguindo, ou nós não estamos conectados, que é a palavra do nosso século, conectados. Como é que a gente se conecta com Deus? Através do silêncio, quando a gente interioriza, através da oração, quando a gente busca aproximar, a gente abre o nosso canal de escuta seja do nosso coração, seja da nossa mente. Nós precisamos acreditar nisso, porque isso acontece. Se nós nos propusermos a isso, a gente vai perceber a diferença que isso faz. Nós vamos ver que os nossos problemas não vão desaparecer, mas a forma da gente entender, encarar eles e dar solução para eles, ela se transforma. A gente fica mais leve. A gente divide esse nosso problema. Eu disse, ele não desaparece, mas a gente soluciona de outra forma. Quando a gente percebe, alguém surge no nosso caminho e às vezes não precisa falar nada. Simplesmente aquela aparição já nos relembra de algo que a gente já recebeu nesse canal intuitivo que a gente tem toda hora. Nós precisamos silenciar e acalmar para poder escutar Deus. Nós estamos sempre focados em alguma coisa, uma atividade, sai de uma coisa, vai para outra, e a gente não para isso. Porque a gente está escutando só as nossas atividades, as nossas obrigações materiais. Precisam ser feitas? Precisam. Mas nós temos que abrir um espaço para que Ele se manifeste, para que Ele possa agir. Imagina que nas nossas dificuldades diárias, algumas mais difíceis, mais pesadas, que mexem mais forte dentro de nós, nesses momentos a gente não percebe a presença de Deus ou a intenção. A gente não percebe. Como que a gente vai então conseguir entender o que Ele quer de nós? Se Ele não está presente no momento que eu acho que é difícil, como é que eu vou entendê-lo naquilo que Ele me solicita? Se eu não consigo perceber a presença de Deus dentro de mim como uma fonte de transmissão dessa vontade, como é que eu vou ver Ele nos outros? É difícil? É por isso que talvez seja tão difícil para nós a prática verdadeira da caridade. Porque nós não conseguimos nos conectar na forma mais simples e mais verdadeira. O que nós aprendemos, somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Mas nós não entendemos isso, nós não nos vemos dessa forma. Nós agimos pelo nosso interesse. Enquanto a gente continuar não nos vendo, nem a nós mesmos, a gente não consegue canalizar essa energia, essa bênção que recai. A gente cria, parece que um escudo e não recebe. Mas ela está caindo. Então nós temos aqui abrir isso. E essa abertura é através dessas conexões. Silêncio, oração, meditação, concentração, contemplação. Contemplação é perceber em tudo que eu vejo a presença desse Deus. Em tudo, nas coisas mais simples, nas coisas mais contrárias a mim, é perceber o que que Ele está querendo me dizer com isso. Qual é o ensinamento desse momento para a minha vida? Ainda hoje nós falamos, né, na rádio sobre o dever. Quais são os nossos deveres? Será que eu estou conseguindo cumpri-los? Seria fácil se cada um de nós conseguisse realmente cumprir os seus deveres. Deus estaria sem nada mais para fazer, porque seria plenitude total. O mundo seria um lugar perfeito. Mas a gente ainda não está nesse ponto. Não significa que não continuemos a tentar. Temos sim aqui ter um objetivo bem claro. A vida é muito mais do que essa passagem. Mas essa passagem é muito importante porque é a oportunidade que nós temos de fazer com que esse canal ele seja pleno. E fazendo isso, eu cresço e eu ajudo. É essa a ideia de Deus agir no nosso mundo. Todos os problemas se resolve através das nossas atitudes, das nossas práticas.